Sou faraó pra ser minha mãe. Sou faraó, passeio pelo sol. Sou faraó, o rei da fria. Sou faraó e o Egito é a Bahia. Boa nação! Pra Ananil Cristal e Evanilson. Boa nação pra Ana Lúcia. Saí da escada do Mazuca, fui do escritão. Sabumbo e duas chimas, carrego sempre na mão. Sei do verbo dizer, sei das tribos de abaixão. E no ombro do caminho, não tenho inimigo não. Sou faraó, pra ser minha mãe. Sou faraó, passei pelo sol. Sou faraó, o rei da fria. Sou faraó, e Mossoró é só folia. Vamos sonhar! Saí da escada, turma, açúcar, fui da escuridão. Sacumbi duas cimas, carrego sempre na mão. Sei do verbo dizer, sei das cimas e a paixão. E no ombro do camelo, não tenho medo não. Sou faraó, pra ser minha mãe. Sou faraó, passei pelo sol. Sou faraó, o rei da fria. Sou faraó, e o circuito é só alegria. Oi, alô, rei. Sei das cepas de abaixão. E no longo do caminho não tenho medo não. Sou faraó, pra ser minha mãe. Sou faraó, passei pelo sol. Sou faraó, o rei da fria. Sou faraó, e Mossoró, essa folia. Vamos, Círia! Saí das catatumas, um cacu de escuridão. Sapumbi duas timbas, carrego sempre na mão. Sendo perto dizer, se das cimas já passam. E no longo do caminho, não tenho medo de não. Sou faraó, pra ser minha mãe. Sou faraó, passeio pelo sol. Sou faraó, o rei da fria. Sou faraó, e o circuito é só alegria.